dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro que na luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra a dor é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É quem serve de farol. Existe alguém em nós, e em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo do fundo de você e de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo a luar, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, é tão escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós, e em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo do fundo de você e de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, eita, eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti. Eita, eita, eita. Pode dizer, eita, eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti. Eita, eita, eita. Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra a dor é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É quem serve de farol. Existe alguém em nós, e em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo do fundo de você e de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, I'm not afraid.